tay lúc ra cho về để về. Só mente o meu amor tira tudo que há de mal em mim. Vem limpar meu coração para entrar em tua presença. Venho te pedir perdão. Limpa-me com tuas águas, purifica-me, Senhor, corpo e alma eu entrego, meu espírito em louvor. Yeah.